direção Uno Weber Motiva. 5521, acione o transponder, controle operando, 2018, 3071. Na torre 1, no 8, do Paulo. Aérea 235, autorizado o sinal do procedimento do Ashok Way, deixa para 2 mil pés, reposte contabilizado. Aérea 235, cancelada a instrução de altitude em campo. Autorizado, Chemtex no 5143. Para o táxi, passa a rua 2329. Pelo mais na 2 5973, salas 22, lembra que você é direita. E mantém essa sua frequência até o 73, a frequência 1376, 062. Puxa, 6225, avistado, outro 0.10, vento no 20 graus, no 612 de novo. Pista 3171, após o tráfego curto final ali não tem cabeceiro no zero. Após o tráfego ali não tem cabeceiro no zero. Puxando 6225, escala 25, e o pista direito, tem sua frequência até a posição 02, baixo 1. Pista 3171, vento 120 graus 179, 30 decolagem pista 0. Decolagem 3171. Mais 776, confirme fechado. Afirmativo, estabilizado, localizador, estabilizado, Vladislav. Bom, 776, acho minha torre, frequência 198, 295. 3171 de Cordon 27, número controle Salvador 120 do Sinal 8, Bobo. 308, bom trabalho. Bom dia, tá 3171, contato radar na decolagem, se prepara no nível 320, seleção, voa 1, até 2 no pés, autorizado na letra. Tá bom, no letra, para 2000 reais. Bom dia, Gol 976, passou externo, baixar e travar. Gol 976, avistado, autorizado pouso de cima 0, vento 110 graus, 1612 de nós. Ok, livre pouso, Gol 776. 776, sala 3-1, livre pista direita, taxi via Alfa Juliette, bate 1, posição 05. 976, livre à direita, taxi Alfa Juliette, bate 1, posição 05. Passaredo 2221, vento no 30 graus, 15 nós, ajuste no 0 no 8, 0 0 decolagem, piscina 0. Autoridade decolagem, passaredo 2221, né? Tirou uma ótima, custa 3171, já. 3171, não guarda autorização para entrar em serviço. É, tem razão. Confirmando o acionário 5502 com a matrícula 426, transcenda a informação Gol. Semana Azul 5126, confirme, pronto, cópia? Ah, você escuta para a cópia, Azul 5126. Sente Azul 5126, autorizado Serra Bravo Charlie Foxtrot, conforme rota plano de volta, Azul 21. E de volta 3060, decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor 1, transição Elefa. Ajuste de correção, o transponder 5530, controlando 20.8, Azul 5126. Na posição 3.1, do Galeão, nível 320, via rota do plano. Pista em 1190, após decolar em primeira curva direita, federação no 1, transição Barclay, 5533, transpura com transição rodando 20, decimal 8. São 3153, cotejamento correto, porém, modifica em rota 340. Certo, 340, então 340. Ah, sim, puxando transmitir taxa autorizada via Índia, chamando ponto de espera, altimetro 908. Via Índia, ponto de espera, 1908, Brasil. Localizador está com campo à vista, gol 1093. Vamos 093, compartilhando o procedimento, chame a torre em 198 do sinal 95. 1295, obrigado, um ótimo dia. Salvador, bom dia. 1093, a 3 milhas e meia do externo com campo à vista. 1093, ativo 208, ativo 208, ativo 208. Aguardando, pistão 10 livre, prosseguindo na aproximação com 093. Autorizado pouso, pista 05, pista 10, do grupo 093. 120 com 15. Poxa, 120 com 15, obrigado. Azul 5126 decolado aos 5208 com grupo. 208, bom dia, obrigado. Azul 5126. Controle Salvador, bom dia, o Azul 5126, cruzando 1400 na Árvore 1, transição elétrica. Azul 5126, contato radar na decolagem, desmontaram no de 2360, sai da Árvore 1 após 2000 pés, autorizado voo elétrico. 3000 Árvore 1 no após 3000 voo elétrico, Azul 5126. Abordo 1189. 3153 está aqui autorizado via parte 1, Vexo Índia, chame no ponto de espera, altímetro 08. Tio, parte 1 no Vexo Índia, eu faço pela sala na Vexo Índia. Vamos pro 3. comando vento para o gol 1093. Vento 120 graus, 18 metros. 120 com 18, livre pouso, pista 10, gol 1093, cuidado. Não tem um solo 5 nem livre na Fox, taxi Alfa Juliette, portão 08. Esquerda Fox, Alfa Juliette para o 08, preciso de tela. Obrigado. Autorizado ali a Iogorá, está na 0, vento soma 20 graus, 179. Aléia agora, está na 0, toca 10 graus, fica 3. bom dia, tá 3153, decolado na 7. São 3153, contato radar na decolagem, submissão número 2340, seleção ONU, após 2000 pés autorizado. Após 2000, valendo para 3. 153. Chame Centro Recife na frequência 9972, lançando identificação, autorizada a chegada BML1, desça para o nível 2050, ajuste no 098, autorizado no RTAP. 401.4 Campinas. Cruzado aeroporto Campinas, nível 320, via alta do plano, pista 1-0, após decolagem, primeira curva direita, saída São João 1, transição ótima. Aciona 5556, controle 2081. Rota do plano de voo para o número 0, para o base para o número 6, para o Jumon, direto com o fim, direto com o Jumon. E a transição é Motiva, São Juan, transição Motiva. Número 99-70, acima do disco, sol, autorizado estrada, bombeiro de ona, deixa para o número 2060, ajuste no 099, autorizado 04. Portão é o de número 1, chame pronto o acionamento. Gente, até o meu Golf, autorizado voo local em Marremar, 500 pés, decolagem com Proa Eco, corrijo, Proa Wish, chame acionado, o Aloco transponder 0150. Autorizado final do procedimento LSX-8, estou na 0, desce para 2, meu teste, aposto com a estabilidade. Teste para 2, autorizado o procedimento LSX-8 da 1-0, 99-72. Confirma o ajuste, com a gente, 0-1-9. Mas já tem o meu autorizado, Salvador Fichinho dos Pistos no 120. Rota direto, conforme o plano. Pista 97, primeira curva direita, Coral no Bravo. Transponder 5541, controle 208. Na bata, chama acionado para o táxi. Ajuda, por favor. Tráfego no setor, então, meu Golf, decolagem por conta de risco, vento no aeródromo no 0 graus, 1 a 3 horas, altitude no 08, até posto para o solo para o risco. Com 3597, acima a identificação, e chegada para a frequência para 4, no caso, ajuste no 019. Está no avião Romeu, está no Ciro 97, chama o Niane pronto. Corre, está fora do solo, 2. Senhor, já está no meu grupo, evite o final da 1-0. Mantenha 500 pés, chame o controle da presente. 1-2-0, vai ser o último grupo. Vai chamar o controle, evita 1-0, até o meu lado. Eu vou mandar o Golf, mantenha 5 pessoas visuais, 500 pés, aposte no local sobre o Golf. Se Bom dia, Xanana 225, confirma o nível que deseja? 3807, autorizado para Brasília 380, via Roda do Plano. Pista em uso na 0 após Nicolás em primeira curva à direita, saída Arbor 1, transição alerta, transposição 5555, controle 120.8. 5.2. Leve pela minha linha, cola de imediato, pista no 7, vento no 20 graus, 1 segundo. Para o nível de 1, 2, 0, sai da Coral no Bravo.